amigos, chegamos agora ao nosso terceiro bloco para falar sobre a primeira etapa do Chase da Sprint Cup, que foi realizada no domingo em Chicagoland. Prova interrompida pela chuva por 5 horas e 10 minutos aproximadamente, o que causou uma longa espera e não permitiu que alguns dos fãs acompanhassem o final da prova. O que foi o meu caso, mas posteriormente eu busquei assistir depois para me inteirar sobre o que aconteceu. Bom, chamar o Leozão aí para falar o que ele achou do evento e sobre o que ele tem a dizer sobre a vitória do Matt Kenseth, né, sobre a dobradinha da Gibbs com o Kyle Busch em segundo, que são os dois pilotos da Gibbs esse ano, e também sobre o que aconteceu de mais interessante lá em Chicagoland, e também sobre os outros pilotos do Chase e como se eles se colocaram nessa prova. Começando com a vitória do Matt Kenseth, né, o Kenseth chegou agora a sua sexta vitória em 2013, mostrando que realmente veio para ganhar esse ano, para ser campeão mesmo, né, e ser um campeão diferente do que ele foi lá em 2013, quando ele teve só uma vitória. Agora já são 6 vitórias do Matt Kenseth, né? É a primeira vitória dele no, a primeira vitória dele em Chicagoland, né, também. E só para reforçar, em todas as vezes que ele participou do Chase, né, essa é a quinta vitória dele em Chase, né? E o Kenseth até que ele faz um ano bem competitivo, né, comparado com os outros anos, né, ele faz um bom ano, né? E assim, ele faz a temporada que foi onde que ele mais venceu até agora. Lembrando que em 2012 ele teve 5 vitórias e esse ano já tem 13, né? E faltando ainda 9 coisas para o final do ano. E como ele disputa o título e está com um bom carro, possa ser que ele chegue a 7, 8 vitórias até o final do ano. Então, sim, tá. O Matt Kenseth é, sem sombra de dúvidas, né, ele é um grande favorito ao título desse ano. E outro destaque também é o Kyle Busch, né? O Kyle Busch teve um desempenho completamente muito parecido com o do Matt Kenseth, né? Mas assim, ele acabou não sendo muito feliz no final da corrida, né? Onde que no final da corrida acabou perdendo a liderança para o Matt Kenseth, no momento mais importante da corrida, né? Foi quando o Justin Allgaier acabou rodando pela segunda vez na noite de domingo. Quando ele já estava de noite já, né? Ele acabou rodando a segunda corrida. Aí até uma brincadeira legal, né? Ou talvez o Justin Allgaier, ele se vingou das vitórias do Kyle Busch, das insistentes vitórias de Kyle Busch na National White Series, né? Né? Mas assim, naquela relargada onde que o Kenseth tomou a vitória do Kyle Busch, o Kevin Harvick fez um papel muito importante, onde que ele empurrou, né, muito forte o Kenseth, jogando ele para cima, bem para frente do Kyle Busch, e onde que o Kyle Busch acabou não conseguindo pegar. Nem o Kevin Harvick ficou meio mais atrás e o Kyle Busch não conseguiu pegar, né? E todo mundo ali na frente, né, com o mesmo equipamento, Kyle, Kenseth e Harvick, né? Todo mundo com o mesmo equipamento ali, temperatura baixa, os pneus novos, o ar limpo, né? Fazendo a diferença. E como nós estamos acostumados já, a pista é uma mini meia de noite, a pista é sempre o carro que vai à frente, ele some, vai embora e ninguém consegue pegar. Foi o que aconteceu com o Matt Kenseth, né? Mas até que o Kyle fez uma boa race, né? Agora ele pulou para o segundo campeonato, está com apenas 8 pontos do Kenseth. E a luta pelo Chase Mall começou, né? No meu destaque, no outro destaque já, que eu já destaquei, né, o Kenseth e o Busch, o Kyle, né? No outro destaque é o Kurt Busch. Ele largou em quarto, mas ele acabou tendo um problema, né? No final, no comecinho da corrida, ele acabou tendo problema. Problema não, né? Ele teve uma punição, ele foi punido, tomou uma volta. Que ele se contestou muito, né, essa punição que ele acabou levando, né? Então ele acabou terminando a corrida bem, terminou a corrida em quarto, foi o terceiro top 5 dele seguido já esse ano, foi quarto em Atlanta, segundo em Richmond e quarto de novo em Chicago, né? E o meu outro, mais rapidinho, só para terminar mesmo, é o Rick Stenhouse Jr. Ele que já marca o seu segundo top 10 seguido. E Richmond, ele fez o. Ele terminou a corrida em oitavo, né? E ele terminou em oitavo. E tem agora dois, já tem dois top 10 já nele. Ele que estava até que devendo, né? Um bom resultado. Teve um dois top 10, né? Agora já nessa sequência de corridas. E parece que o Hélio deu. Tá tudo ok aí, Hélio? Deu certo? Deu, deu. Então tá, a bola é sua, é, pode falar. Melhor, a então, direção pessoal, é sua. Então, pessoal, desculpa problemas técnicos aqui, tá chovendo forte na minha cidade, caindo energia direto. Espero que dê pra terminar o Three Ride com vocês hoje. É, indo direto à Sprint Cup, eu gostei bastante da corrida. O meu primeiro destaque vai pra NASCAR, que conseguiu fazer a corrida ainda no mesmo dia, muita gente não acreditava. E vi muita gente já até se programando para segunda-feira, como que ia assistir, mas a NASCAR, mais uma vez, conseguiu salvar o dia de corrida. É, nesse fim de semana, a primeira etapa do Chase foi uma coisa que eu gostei bastante. O meu primeiro destaque aqui, o nosso amigo Léo já deve ter falado dos carros de Joe Gibbs, né? Kyle Busch e Matt Kenseth. É, tirando eles, vai para o equipamento de Richard Childress. O Kevin Harvick, que fez uma grande corrida, né? Chegando em terceiro lugar. E o Kurt Busch em quarto. Mesmo o Kurt Busch correndo pela Frontier Roll, todo mundo sabe que ele corre com o equipamento de Richard Childress. E é um fator muito importante, porque para muitos esse campeonato ia ser disputado entre Hendrick e Joe Gibbs. Mas a equipe de Richard Childress, que vem muito bem nas últimas semanas, vem muito sólida, pode ser a grande zebra do ano. Que ninguém contava em Kevin Harvick, e Kurt Busch para muitos foi uma zebra ele ter se qualificado para o Chase. É, outro destaque que eu quero colocar aqui é Jeff Gordon. Fez uma grande corrida, se recuperou, teve problemas, assim como o Kurt Busch também teve. É, mostrou muita força, vindo de trás, conseguiu terminar na frente do Jimmy Johnson, né? Em quinto, né? Então, o Gordon, não, terminou em sexto, perdão. O Johnson terminou em quinto, mas o Gordon, ele tá mostrando aí que, quem sabe, ele pode até surpreender, fazer um bonito ainda nesse ano. O outro piloto que eu queria destacar aqui, o Greg Biffle. O Greg Biffle teve alguns problemas durante a noite e conseguiu uma boa chegada de largar no fim da noite. Passa a bola pro Pedro. Bom, eu acho que a gente, de maior surpresa na prova, não, sim, não vou deixar destaques pontuais, porque eu já esperava muito de Matt Kenseth e Kyle Busch, né, no Chase. E o Jimmy Johnson está fazendo, para mim, aquele arroz com feijão dele de sempre, né? Terminou no top 5, daqui a pouco ele ganha duas ou três provas aí e pode pintar como campeão, então não duvido dele. Mas Matt Kenseth e Kyle Busch não me surpreenderam como me surpreendeu o Kevin Harvick e Kurt Busch. O Kurt Busch cada vez mais mostrando que é um cara fora de série mesmo. Tá botando esse equipamento lá na frente. Se recuperou, né, no decorrer da prova, da punição que ele sofreu na primeira parada de pit stops, e conseguiu um top 5 e se coloca assim como um das possíveis surpresas aí no Chase. Outro destaque foram os problemas, né, que tivemos com o Greg Biffle, que depois acabou retomando aí e terminou em 16º. Mas quem foi bem afetado mesmo foi Joey Logano e Dale Earnhardt Jr., né? Esses dois. O Dale Earnhardt eu já não esperava muito dele no Chase, mas o Joey Logano levou um baque muito grande, né? Agora ele vem 50 e poucos pontos atrás do 52 pontos atrás do Matt Kenseth, que hoje é o líder. E então isso aí vai, se ele pensava em alguma coisa, ele vai ter que remar muito. Eu não esperava que o motor Ford dele fosse dar problema. E aí agora a gente vem de dois problemas com uma mecânica Ford, né? A gente teve o Brad Keselowski lá em Richmond e agora o Joey Logano, que não podia acontecer, lógico, em Chicagoland. Dos Chasers aqui, só para dar uma olhada aqui, a gente teve os seis primeiros pilotos que disputam o Chase, que são Kenseth, Kyle Busch, Kevin Harvick, Kurt Busch, Jimmy Johnson e o agregado do Jeff Gordon, que entrou posteriormente, porque a NASCAR manda, a NASCAR faz as regras. Clint Boyer terminou em nono, Ryan Newman em décimo. O Ryan Newman também é um cara que é bom ficar de olho, que se ele vem sendo muito regular e estou gostando do desempenho dele. Cal Edwards foi o 11º, Casey Kane foi o 12º. Então, dos 12 primeiros, a gente teve apenas dois pilotos que não são do Chase, que seriam o Brad Keselowski e o Rick Stenhouse Jr. O Rick Stenhouse Jr. que consegue um segundo top 10 aí na temporada. E aí a gente tem o Greg Biffle, que acabou sendo o 16º, e o Dale Earnhardt Jr., o 35º, e o Joey Logano, o 37º, foram os mais comprometidos. Coisa que não deve, eu acredito que a gente, na Sprint Cup, a gente costuma ver mais problemas de quebra e mais problemas de acidentes envolvendo candidatos ao título. Mas assim, a prova para um pontapé de Chase foi interessante. E como bem o Hélio disse, né, a NASCAR, o fato da NASCAR ter mantido a prova, ter brigado para ela acontecer ainda no dia marcado, foi uma atitude bacana. Para mim não foi bom, mas eu acredito para quem pagou o ingresso, para quem estava lá, por isso que a NASCAR sempre preza em fazer isso aí. E acredito que foi a decisão correta. Bom, de incidentes na prova, vocês querem pegar alguma coisa que aconteceu? A gente teve a estreia do Justin Allgaier, né? Acabou rodando na prova e depois acabou se acidentando com o Paul Menard também. Não foi bem um acidente, né? Ele pegou a famosa catapulta, né? Pegou a parte de trás ali, entrou mais forte, pegou a parte de trás do carro, acabou rodando a segunda vez, né? Foi aí quando, né? Depois dessa segunda vez que ele rodou, foi quando o Kenseth tomou a vitória do Kyle Busch, deixou o Kyle Busch chupando o dedo. Mas, assim, o destaque, né? Um outro destaque interessante. Foi a chuva na volta, quando a chuva quando veio depois da que teve a Competition Flag, né, na volta 30. Aí logo depois veio a chuva muito forte, você lembra? Teve um chuvisqueiro ali depois da Competition Flag. Aí Isso. depois quando Depois, quando a voltou, chuva caiu mesmo, saiu pra valer. pouco depois da volta 100, né? Pegou até Parecia que gente. abriu a torneira, rapaz. Foi um trem muito. Mas foi Foi um o Colin Reef, chorradão né, que mesmo. acabou rodando, né? Porque Foi, foi o pegou Colin Reef que Montoya. acabou roubando. Isso, Porque pegou Montoya. já vinha chovendo já e É. acabou. Foi duas vezes mesmo que a chuva caiu. O mais engraçado foi na câmera do Case Kane. Eu não sei se foi do Case Kane ou do Martin Truex Jr. Eu não lembro quem tava com o bonde, acho que foi o Martin Truex Jr. mesmo. Foi quando mostra ele entrando na curva e dá aquele pancadão assim que ele não enxerga nada. Foi interessante, né? Foi bem interessante essa parte da corrida. E só para falar, a NASCAR insistiu na corrida, porque a previsão era que essa chuva iria passar, eles iriam secar a pista e voltar a corrida. A NASCAR geralmente não volta a corrida quando ou fica muito, como ele estava tarde, né? Ainda tinha tempo para secar e voltar e não ia ficar muito tarde. Então a NASCAR, se já fosse à noite para entrar durante a madrugada, a NASCAR não ia fazer isso. Mas como teve esse tempo para, depois que a chuva passasse, secasse a pista e voltasse a corrida, e a previsão era de não ter mais chuva, então a NASCAR insistiu no assunto. Se não, se, como já aconteceu, né, várias vezes, de ser a previsão de chuva, vamos supor, tem um intervalo de 1 hora, mas depois a previsão é de chuva continuar. Aí a NASCAR não volta, cancela, deixa, para a corrida e deixa para voltar outro dia. Por isso que a NASCAR insistiu em fazer a corrida no domingo mesmo. E mas assim, insistiu de uma maneira correta, uma maneira certa, né? Prezou todo mundo que estava lá, já terminou a corrida no domingo mesmo, foi mais cansativo para o piloto, teve até uma foto bem curiosa do Márcio Kenseth deitado no pneu dormindo, né? Foi uma foto bem curiosa mesmo. Então, assim, todo mundo se cansou um pouco mais, né? Mas assim, infelizmente foi um bom evento, a NASCAR acertou na mão, né? Teve um final, um saldo, vamos dizer assim, um saldo positivo no final do corrido, né? E você já até falou, Pedro, que eu ia falar também, né? Que foi do top team, do top team 12, dos 12, né? Que 13, né? Que são 3, né? De 13, 8 pilotos terminaram dentro do top team. É um número bem importante, mostrando que realmente os que estão lutando pelo título é os que se manteve sempre, está mostrando que esteve sempre constante no top team, né? Fazendo um bom número, mostrando aí que o pessoal está mesmo para lutar pelo título. E o Jimmy Jones, se eu não me engano, ele teve um problema com o macaco no carro dele, ele acabou voltando, caindo para trás de novo, e teve que recuperar todo o trabalho de novo. Vocês lembram que na Competition Flag, lá o fiscal acabou foi sendo equivocado, falando que a roda dele não estava presa, mas a roda dele estava presa, né? Aí o Jimmy Johnson caiu mais para trás do pelotão, fez uma outra corrida de novo, foi recuperando posição de novo, e depois ele teve esse problema com o macaco no carro dele. Aí foi bem interessante a corrida na entrevista do Chad Knoss, que o Chad Knoss, quando o fiscal de boxe, né, o oficial lá, errou, ele falou que mandou a NASCAR tirar aquele fiscal e colocasse outro lá para ele. É o poder da equipe de Rick Hendrick, né? Colocou até um piloto extra no Chase, né? Quem dera tirar um mecânico do pit, né? Leonardo. Oi. Teve um certo momento da prova em que o Jimmy Johnson vinha subindo posições ali, até ele chegou em... Até a parte que ele estava em quinto. Ele saiu de 21º, 22º, foi passando todo mundo. Eu achei que ele iria passar por todo mundo depois da rodada de pits, né? Só que também acho que teve uma segunda parada que ele foi muito mal também, né? Esse problema que você tá falando aí foi logo antes dele... Não posso dizer... Foi logo... Depois ele teve um outro pit que também não foi muito bom, né? Até ele tava em quinto, sexto lugar, subindo posições, era o carro mais rápido da pista. É, eu só não lembro a volta aqui, assim, que parada que foi. Mas teve uma parada que o macaco dele quebrou. Então, ele caiu bem lá pra trás. Ele caiu bem lá pra trás mesmo. Eu até, nas últimas voltas, eu achei muito bonito. Parecia que o Jimmy Johnson tinha um carro mais rápido da prova em long run, né? Ele correndo direto. Só que, na hora dele ir pra cima mesmo, parece que o carro dele meio que perdia rendimento no final do stint. Tanto que o Kurt conseguiu segurar ele no final da prova. O Jimmy Johnson também não tava relargando bem. As relargadas que teve, assim, você não via ele com essa força toda. Quem tava em bom final, bem, um bom final de corrida, né, foi o Jeff Gordon. Jeff Gordon chegou em sexto na corrida, ele tava um bom final de corrida. Ele tava em décimo, o Jeff Gordon. Então, foi um bom resultado pro Jeff Gordon, né? Achei interessante isso. Só uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui, ó. A gente teve muita quebra de motor nesse final de semana. A gente teve em excesso. E foi mesclado, assim. Na verdade, mesclado entre Toyota e Ford com o chefe do Dale Jr. no meio. A gente teve o Denny Hamlin quebrando, Toyota. Teve o Timmy Hill quebrando de Ford. O Dale Jr. de Chevrolet. O David Hiltman de Toyota. O Joey Logano de Ford. O Vickers de Toyota e o Cole Whiff de Toyota. Aí os outros abandonos são os pilotos que fazem start and park mesmo. E o Kenseth, se não me engano, faltando 30 voltas pro final, ele reportou problemas. É, ele reportou superaquecimento, sim, nas voltas finais. E, na verdade, o problema do Kenseth era, se eu não tô enganado, era câmbio, eu acho. Eu sei que falou que não ia... Ele não ia durar muito mais tempo na prova, não. Alguma coisa do gênero aí. A prova acabou. Isso. Eu acho que aquela bandeira amarela do Allgaier ali deve ter dado uma salvada nele, né? Refrescou o motor, né, pra aguentar chegar. Leonardo, o fato da prova ter dado essa parada de 6, 7 horas, de 4 horas, os carros terem ficado parados tomando chuva, influiu em alguma maneira nisso aí? Ou não tem nada a ver? Não, porque se você olhar o top team, né, tava bem próximo do como tava antes de parar. né? É, era isso que eu ia chamar a atenção. Que quando parou, tava Kenseth, Kyle Busch, Jimmy Johnson, Jeff Gordon. Ali a gente tinha Keselowski. Apesar de alguns cenários diferentes ter acontecido após o recomeço da prova, no final das contas acabou mais ou menos de como havia sido interrompido na hora da chuva. Essa corrida. Porque, também, assim, ó, porque também, né, vamos supor, choveu. Choveu, eles entraram na pista. Aí começaram a querer acertar o carro, choveu de novo. Tiveram que. Aí depois veio a parte noturna. Então, já estava todo mundo já com o carro bem acertado, já estava todo mundo certo. E estava acontecendo igual para todo mundo, a pista sem muita borracha, não muito aderente, né? Então foi a mesma coisa ali para todo mundo ali, foi até que interessante. A única assim, que eu senti falta um pouco foi o Eric Amirola, rapaz. Eu lembro de ter visto o Eric Amirola bem na corrida, mas depois ele sumiu. Eu não sei onde que foi parar, não. Esse terceiro. É, então, mas assim, ele chegou a andar no meio do top team, né? Andou na primeira parte da corrida. Na primeira parte da corrida ele andou bem. É, ele andou. Ele tá, eu lembro dele perto do Brett Keselowski, lá no... Ele tava andando em quarto, quinto, sexto. Eu lembro disso. Mas ele acabou ficando um pouquinho pra trás. É interessante. É, essa prova me lembrou muito a prova do Kentucky, onde teve uma coincidência, né, da prova ter sido adiada, né, por causa da chuva. Eu achei muito parecido o estilo da prova, a maneira que ela se desenrolou, sendo na pista de uma milha e meia, né? É, eu achei muito interessante essa semelhança. Me veio quando eu tava vendo aquele final lá. E engraçado que o Kenseth ganhou as duas corridas e digamos que no... Tudo bem que na primeira oportunidade no Kentucky foi na tática dos pneus, mas o ar limpo foi fundamental nesses dois casos para ele. Nesses dois casos não, né? Em todas as vitórias dele, o ar limpo foi fundamental esse ano. Menos em Bristol. E parece que ele aprendeu a roubar a vitória, né? Incrível isso. É, porque ele venceu, tirando o Bristol, né, que é meia milha, ele venceu Vegas, Kentucky, Darlington, me ajuda aí, moçada. É, agora venceu Chicagoland, tá faltando duas de uma e meia aí. Kansas? Vegas. Não. Vegas. Vegas eu falei. Falou. Falei. Deixa eu puxar aqui, vamos. Darlington. Darlington falei. Bristol. Bristol eu já tinha descartado, que não é uma e meia. Vamos lá. Nós vamos resolver isso. Peraí, de uma e meia? É. Ah, uma e meia foi Las Vegas, Kansas. Vegas, Kansas. Kentucky, Chicago. Isso. Mas foi quatro. É, Darlington aí... a gente pode quase colocar como uma e meia, que é 1.33. É, mas Darlington não é o shape de oval, né? É, mas Homestead é uma bacia também, a gente chama ele de uma e meia. É, mas da Arthur é diferente pra caralho, né, velho? Mas se a gente for diferenciar de 1,5 pra 1,5, circuito de Deja, a gente já não pode chamar de trioval, e aí é complicado. Mas nesse tipo de traçado que permite o tipo de corrida com ar limpo, por exemplo, Darlington, que tem as curvas inclinadas, apesar de ter uma freada um pouco forte, ele dominou, entendeu? E acho que ele leva muita vantagem nessa parada de ar limpo aí. E o time Em Darlington? O time tem um acerto bacana. Em Darlington ele rematou no final da prova, é verdade. É, em Darlington o Kyle Busch dominou. Foi a mesma coisa de Chicago. Só que aí no final, acho que faltando 30, 40 voltas, o Kyle Busch teve um problema de pneu, no pneu traseiro, que foi perdendo pressão. Aí o Matt Kenseth falou aí, well, ganhou a corrida. Ele liderou as últimas 13 voltas. É, só foi finalzinho da corrida. Bem no final da prova mesmo. Correto. Foi domínio da Gibbs num todo, a prova tinha sido. Isso. O interessante do Kenseth foi que ele roubou o doce do Kenny em Las Vegas, no Kansas e no Kentucky, né? E em Bristol também, né? É, Bristol também. Mas essas três corridas aí foi bem interessante. O que vem pesando no caso do Matt Kenseth hoje são sim os circuitos de uma milha e meia. Não que ele não tenha sido regular. Ele, na verdade, ele não foi regular ao ponto de estar brigando no campeonato hoje por conta dos circuitos de uma, de meia milha ou nos super speedways, né? É, só para aproveitar aqui, ó, já vou citar isso aí. Se a gente não tivesse o Chase hoje, o Matt Kenseth era apenas o quarto colocado no campeonato. Né? E talvez a gente teria um campeonato bem mais interessante do que o campeonato com o Chase hoje. Só pra gente... Olhando por um lado, sim, né? Isso. Porque você quer passar, passa aí os 12, isso, os 13 primeiro, né? A gente tem Jimmy Johnson, teria o Jimmy Johnson na liderança, o Kyle Edwards em segundo, 5 pontos atrás dele, o Kevin Harvick em terceiro, 11 pontos, o Kenseth 26 pontos atrás, o Kyle Busch 27. Aí esses seriam os 5 primeiros que possivelmente estariam brigando pelo campeonato, caso fossem pontos corridos. Aí depois Clint Bowyer, Kurt Busch, Dale Earnhardt Jr., Jeff Gordon, Biffle, Newman, Casey Kane e Logano viriam bem atrás, né? E aí pelo Chase a gente tem o Kenseth liderando com 8 pontos de vantagem para o Kyle Busch, 11 para o Johnson, 15 para o Harvick, 23 para o Edwards, 23 para o Kurt, 24 para o Gordon, 28 para o Newman, 28 para o Bowyer, 31 para o Biffle, 31 para o Kane, daí 52 para o Logano e 53 para o Dale Jr. O que que acontece? O Chase ele dá mais oportunidade, na verdade, para os pilotos que vêm de trás, né? Que vem nesse pelotão intermediário aí. Eu estava fazendo uma analogia, segunda-feira lá no trabalho, estava meio folgado lá, estava pensando, né? O Chase, como é o papel do Chase, né? O Chase ele consegue, olhando assim o campeonato nos campos dos pontos antigos, né? Com o campeonato agora. O Chase ele consegue fazer o quê? Ele consegue pegar aqueles caras que andaram bem, que venceram, ou seja, os melhores, os bons carros, né? Que venceram corrida, ele transforma para eles realmente ser os ponteiros para disputar o título, né? Porque assim, nós olhamos o campeonato como se não tivesse o Chase, será que talvez o Matt Kenseth teria outras posturas em outras corridas? E não seria apenas o quarto a 26 pontos atrás do Johnson? Entendeu? Será que o Kurt Busch não teria outras posturas em outras corridas? Não seria apenas o sétimo a 79 pontos do Jimmy Johnson? Ou seja, praticamente possível ele disputar o título? Entendeu? Então, assim, são perguntas interessantes, né? E perguntas que a gente vai nunca saber a resposta. Porque... O que eu acho mais interessante no Chase ele te dá um foco no final da temporada, né? Então, ele consegue... Ele faz... Oh, perdão, bati no microfone. Ele consegue fazer muito bem o papel de mostrar quem são realmente os bons pilotos que vão disputar o título, né? Isso que o Chase consegue fazer. É que nivelar todo mundo e pela disputa do Chase, né? Não é quando eles entram todo mundo com 2 mil pontos, então não é assim um fim do mundo, mesmo se você tiver nenhuma vitória, o cara à frente tiver duas vitórias, porque são apenas 6 pontos de vantagem. Isso daí dá para tirar muito fácil, né? Então é bem interessante o Chase de uma certa forma, né? Porque nós não sabíamos se, por exemplo, o Clint Bowyer não teria lutado ferreamente por uma vitória, entendeu? Não ter ficado sem uma vitória zerada. Então, é interessante. Hoje ele é apenas o nono colocado. Ele está 28 pontos atrás. E não tem como ele não venceu não teve nenhuma vitória, não venceu nenhuma vez. Então, assim, ele está sem privilégio algum. Ele tá tendo que ser regular e agora tem que ganhar a corrida para poder pular, para brigar pelo Chase, para lutar, para querer brigar pelo título. E não ter feito aquelas corridas de manutenção que o Rory estava fazendo. Eu acho interessante do Chase, assim, que no meio da temporada ele traz lá para a 11ª corrida, por exemplo, traz como vocês estavam falando, os pilotos que não estão muito bem colocados no campeonato, dá mais ou menos uma segunda chance, fora a Race for the Chase, né, as 10 últimas corridas da temporada regular, acaba colocando uma impressão de decisão de campeonato e tal. É bem interessante essa discussão. Eu Eu acho que na época que mudaram, né, como todo mundo sabe, foi para chegar no esquema dos playoffs, né, dos esportes americanos, né, e a NASCAR encontrou essa maneira de fazer o seu playoff. Digamos que foi uma maneira inédita para o automobilismo, né, que é totalmente diferente do futebol americano, ou beisebol, ou seja o que for lá, esportes universitários deles. Ah, eu gosto bastante. Eu, sinceramente, acho que a NASCAR acertou na implantação do Chase. Eu não vejo problema nenhum, não. Pedro, eu só acho que, por exemplo, algumas pontuações, como, por exemplo, voltas mais lideradas numa corrida, assim, poderia ser uma pontuação herdada pro Chase. Eu acho que seria interessante. Liderar mais voltas. Seria bônus, o que tiver de pontos de bônus entrar, no caso, né? Pode ser. Alteraria algumas coisas, né? Talvez até um resultado de campeonato, por exemplo, igual o do Cal Edwards com o Tony Stewart, talvez poderia ser alterado e tal, mas... Bom, é de se estudar. Algum ponto aí a mais na Sprint Cup? Eu só quero te fazer uma pergunta, Pedro. Danica Patrick. É uma moça bonita, eu acho ela bonita. Bonita, cabelo bonito, rosto bonito. Bonitona, né? Bonito, muito bonito. Eu gosto dela. Bonitinha, acho ela gata. Acho ela gata pra caramba. Foi bem na corrida, domingo? Rapaz do céu, Danica Patrick. Eu nem vi ela, é verdade. Chegou em décimo. Então, ela começou a entrar naquela zona que a gente fala que é do 20º ao 15º. Eu acho que ela vai corresponder bastante ano que vem. Eu acho que vai ser interessante. Acho que ela vai melhorar o desempenho. No futuro próximo? Eu acho que talvez, quem sabe, até esse ano aí, numa prova em Talladega, por exemplo, ela não surpreenda a gente. Sei lá, vamos esperar. Tô gostando, tá evoluindo. Devagar, mas tá evoluindo. O que é importante a gente lembrar é que ela não é boba como piloto. A gente critica e tal, mas ela não é boba, não. Ela é uma piloto bem esperta e ela não se adaptou tão mal aos carros da NASCAR, assim. Ela ficava muito sujeita à confusão na Nationwide, coisa que não está se repetindo mais com tanto frequência como se repetiu no começo da temporada. Ela batia muito no começo da temporada. E se agora ela está conseguindo andar próximo desse pelotão intermediário aí, e ela está conseguindo ficar longe de confusão. E isso aí é importante, porque com o passar do tempo, vai pegando experiência, mão do carro, e o carro não é ruim, e ela vai andar bem, né? E provavelmente ela venha a ser talvez até melhor do que o Montoya foi, de pilotos vindo da IndyCar, né, ou de Open Wheels, vamos dizer assim. Concordo com você, Pedro. Então, sobre a Danica Patrick, que eu acho que ela não tá fazendo feio, né? Ela começou muito mal, mas já tá começando a... Começando não, já na verdade, ela começou bem, né? Porque ela fez a pole em Daytona, né? Tá, tirando essa pole aí de Daytona 500, o primeira parte do campeonato dela lá foi terrível. Mas tirando uma prova aqui e outra ali, que ela chega 4, 6 voltas atrás, ela tá conseguindo uma certa estabilidade ali nessa zona de 20º a 30º lugar. Eu só acho assim, se a Danica tivesse chegado na NASCAR, vocês que acompanhavam mais de perto da categoria naquela época, de 2006, 2007, ela ia brigar para se qualificar para as provas. Uma coisa que ajudou muito ela é o fato do nível do grid, no nível de número de carros com um nível assim, acabou ter caindo, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo, porque naquela época lá a gente tinha carro de, em tese, bom, ficando fora das corridas. Naquela época lá ia passar apertado, hein? Antigamente ficavam carros bons de fora. O que foi o grande problema de gente como o Dario Franchitti, Sam Hornish, que... A Danica se preparou mais que esses caras, mas esses caras que vieram com toda aquela pompa, todo aquele isso, aquilo, se ferraram feio. Mas se fosse hoje em dia, eles iriam mal, mas não iriam tão mal a ponto de ficar de fora das corridas. Mas então, aí eu vou puxar as últimas 10 provas. Na verdade, ela fez feio o suficiente para não se classificar no Texas, que ela largou em 42ª. E em Bristol ela teve um 41º, possivelmente não se classificaria. E no Kansas um 40º, e em Charlotte um 40º. E em Bristol outro um 43º. Daí ela ficaria de fora, bem possível. Mas vou pegar as últimas 10 provas como exemplo, então, já que a gente está falando. No Kentucky, ela largou em 29ª, terminou em 23º na volta do líder. Em Daytona, ela largou em 11º, terminou em 14º na volta do líder. Em Lowdown, em New Hampshire, ela bateu. Terminou em 37º. Em Indianápolis, ela largou em 33º, terminou em 30º, duas voltas atrás. Em Pocono, ela largou em 34º, terminou em 35º, mas ela bateu. Em Watkins Glen, ela largou em 35º, terminou em 20º, volta do líder. Em Michigan, largou em 28º, terminou em 23º, na volta do líder. Em Bristol, largou em 22º, terminou em 26º, 7 voltas atrás do líder. Em Atlanta, 21º ela largou, 21º ela terminou na volta do líder. Em Richmond, ela terminou 4 voltas atrás em 30º, largou em 36º. Em Chicago, 23º, ela largou e terminou em 20º na volta do líder. Eu venho observado muita evolução, principalmente em alguns tipos de traçado. Mas assim, é uma coisa que ela é... Como que eu posso dizer? Ela vai ser lenta. Não vai ser... Mas a gente já vê resultado. Porque o time é bom, o chefe de mecânicos é bom. E ela tá aprendendo. Devagar ela vai pegar a mão do carro. Pedro, se ela tivesse ficado na Nationwide Series, em que lugar que ele ia estar andando mais ou menos durante as corridas? Oitavo. Eu acho que por ali, no mesmo nível do Regan Smith, talvez podia até ter vencido corrida já. Eu acredito. Com o carro da Júnior ali, provavelmente. Não ia estar andando muito longe do Regan Smith, não. No nível do Trevor Bayne, mais ou menos, né? Talvez até melhor. Oh. Eu acredito que sim. O problema da Danica é ela não virar para a raio de assistente, né, cara? Como ela foi no começo da temporada, da Cup, e como ela era na Nationwide. Ela tem um average finish, né, a média de chegada dela, de 25.6. Então ela já anda ali no meio do 30º e do 20º. E ela tem 4 abandonos, né, na temporada. E ela completou 96% das voltas que ela disputou. 7.651 voltas ela completou. Ela completou 734 de 7.651 disputadas. 96%. 95.9. Não acho que tá ruim, não. Tá bom, cara. Tá bom. Tá bacana. Número bacana. Tô olhando aqui, Pedro. Nunca tinha parado pra olhar, mas até que eu verei de finish dela, pro tanto de acidente que ela se envolvia, não era tão ruim assim. 14.9, levando em conta que ela batia muito, né? Não, ela chegava bem, ela andou bem na frente, chegou a andar bem na Nationwide, no top team com certa consistência. Eu acho que é questão de tempo, e eu afirmo isso com certeza, que ela vai chegar melhor que o... Vai chegar a andar melhor que o Montoya na NASCAR. Você acha que ela vai ser mais consistente que ele, né? Exatamente, porque a partir do momento que ela parar de bater, de se envolver em confusões, e ela ter um equipamento que eu considero mais confiável do que o Montoya teve ao longo da carreira, ela possa vir a ser mais competitiva que ele. E a gente vai conseguir ter um parâmetro legal quando ela tiver com 6, 7 anos de carreira, porque eles vão estar mais ou menos na mesma idade e no mesmo tempo de competição, vamos dizer assim, né? Que o Montoya, quando entrou, ele tinha essa idade adânica aí de 31 anos, né? E hoje ele tá saindo com 37 anos. E aqui daqui 6 anos ela vai ter essa idade aí de 37 anos. Então, se ela tiver lá ainda, a gente vai ter um parâmetro legal. Pra dizer que isso que eu tô falando, que eu acho que ela vai ser melhor que o Montoya na NASCAR, estamos falando, generalizando, pilotos que vieram de Open Wheels, né? Que eu acredito que ela vá venha a ser a melhor piloto que veio desse tipo de carro para a NASCAR. Melhor que o seu Hornish? Se o Hornish conseguir um carro para o ano que vem... Para o ano que vem ele não vai conseguir já. Penso que já não sei, que não vai ter. Penso que não vai colocar um terceiro carro? Não. Ele continuaria na Nationwide Series ou arrumaria outro lugar? Eu acho que ele vai continuar na Nationwide Series. No 12. Porque se ele... Isso é para uma outra hora. Porque se ele... Tudo bem que vai correndo na Nationwide mais no ano e tal, mas eu acho que ele seria um bom nome para esse carro 78. Porque é um piloto que tá muito sólido, cara. Ele consegue andar no nível, já tá perdendo as corridas, mas ele já anda no nível dos Cup Drivers ali. Daqui a pouquinho ele vai começar a vencer esses caras. Então, é porque o que a gente tem visto, né, de Nationwide para Sprint Cup, e às vezes o rendimento não é o mesmo. E eu acho que o Roger Penske não vai querer queimar etapa com ele. Eu acho que o Roger Penske vai colocar ele em mais provas no ano que vem. Entendeu? Do que ele vai fazer esse ano. Talvez ele faça mais provas. E aí, talvez no outro ano, talvez em 2015, ele venha assim num terceiro carro. Mas eu ainda acho difícil que ele venha em 2014. Mas eu não duvido nada, porque o Roger Penske é doido, vamos dizer assim, né? Os negócios dentro do time Penske lá é tudo meio... Feito ali na hora, no boca a boca e tal, assina no guardanapo e aí pau quebra e depois só anuncia pra galera. Então, não duvido, mas acredito que não, acredito que... E eu acho que ela vai ter condições de lutar com ele pau a pau, se tiver equipamento parelho, se ela tiver anos de adaptação, pelo tanto de resultado que ela vem fazendo nessa primeira temporada, eu acho que vai melhorar em relação ao que... Ao que ele já conseguiu nas primeiras temporadas. Então, vamos ver como que ele vai chegar no carro da Sprint Cup. Né? Esse que é o grande negócio, a grande dúvida, na verdade. Mais alguma coisa pra gente torar esse bloco? Não. Só isso mesmo. É só a questão do co-if, ele vinha rapidão... Para alguns é irrelevante, mas ele vinha fazendo bom trabalho no carro 30. Estava dando 28º, 30º. Eu gostei muito. O carro 30 muito bom para ele. Tava, porque esse carro normalmente anda 26º, 27º, cara. Aí a gente já começa... Eu torço muito para esse cara. Se ele pegar esse carro em tempo integral, cara, eu garanto que ele vai fazer um trabalho muito parecido com o que o Casey Mears faz com o carro 13 da German. Levando em conta que o cara, esse dono de equipe da Swan, ele tem grana, ele tem dinheiro. E se ele ir para o equipamento de Richard Childress, é o que eu falava no programa anterior. O Kurt Busch está fazendo um campeonato espetacular. E uma das coisas mais importantes que eu estou vendo ele fazer é recuperando a moral da equipe de Richard Childress na questão de vender equipamento. Todo mundo sabe que a Ganassi abandonou o equipamento deles porque não tinha rendimento entre no ano passado, né? Daí o filme ali ficou meio queimado. Agora, nesse ano, a Furniture World fazendo um grande trabalho com o equipamento de Richard Childress. A prova disso é a equipe do Allmendinger, o carro 47, provavelmente já indo correr com esse equipamento no ano que vem. E a Swan Racing, que é um time que tem dinheiro, tem muita grana, pode ser um time que vai pegar o mesmo caminho. Não duvido, e sim, melhorou bastante o rendimento do equipamento do Richard Childress. Mas vamos ver se ele dá conta de fornecer para várias equipes ou se ele consegue fornecer só para uma ou duas. Tem esse negócio também. Bom, então é isso aí, né, Leozão? Você quer fazer mais alguma consideração? Não, Pedro. Então, beleza. Tranquilo. Vamos encerrando esse bloco aí, que tivemos a volta do Hélio Lima após os problemas lá em Campo Grande. E aí a gente vem com o bloco de perguntas e a gente vai deixar os palpites pro final de semana. A Sprint Cup vai para a etapa mais legal do Chase, que vai ser lá em New Hampshire. E a Nationwide Series corre no Kentucky. Sun, we couldn't. different things. It'll be